Manassés surgiu, com 12 anos seu coração se perdeu. Fez o mal aos olhos do Senhor, e os altares de Baís ele levantou. Mas em meio à dor ele clamou: ó Senhor, ouve meu coração, em humilhação me entrego a ti, reconhecendo que só tu és o rei. Os ídolos na casa do Senhor desprezou a tua voz sem temor. No vale do filho de Hinom, seus filhos passou pelo fogo de aflição. Mas em meio à dor ele clamou: ó Senhor, ouve meu coração, em humilhação me entrego a ti, reconhecendo que só tu és o rei. Restaurou Jerusalém, levantou o altar, os deuses estranhos fez retirar. O povo em louvor começou a servir, somente ao Senhor eles foram se unir. Mas em meio à dor ele clamou: ó Senhor, ouve meu coração, em humilhação me entrego a ti, reconhecendo que só tu és o rei. E ao final